Rapaz, já estava bem dado, sentou na mesa, não ligou pra mais ninguém, comeu de tudo, mufete, funge, dendê, empantorrado, meteu-se então na cerveja, caiu pro lado, espampalhou-se na mesa, quem lá acudiu? Foi o trovão, capataz, lavou-lhe a cara e despertou o rapaz, muito assustado, meteu-se logo de pé, o povo todo aí gritou gulupé. Gulupé, gulupé, gulupé, gulupé, gulupé, gulupé, gulupé, gulupé. Cria nova confusão, comeu de tudo, mufete, funge, feijão, bebeu que sangue, bebeu também caporroto, xisse rapaz, o madre estava bem roto, muito espigado, meteu-se então com o Zé, o povo todo, aí gritou gulupé. Comeu de tudo, mufete, funge, feijão, bebeu que sangue, bebeu também caporoto, xisse rapaz, o madre estava bem roto, muito espigado, meteu-se então com o Zé, o povo todo, aí gritou gulupé.